Por que que alguém assiste o React, cara? Ah, cara, eu assisto. Qual que é o problema, velho? Eu não vejo problema nisso. Depende, que React que você assista, do Moreno? Eu assisto o React de rap, velho. Não, mas de rap, o cara faz uma análise, ele conhece rap, ele sabe do que ele tá falando, entende? Não, não. Não, não sabe não, não, não, não, não sabe não. É só os caras verem e ficar fazendo assim, nossa! Quando nossa, o cara tá rindo. Que massa! É só isso, é nossa, nossa! É só. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Olá, ouvintes do Davecast, eu sou o João Pedro, apresentador dessa bagaça, e eu estou aqui com o Gabriel Stuck, o dono do bigode mais bonito da podosfera brasileira. Não, cara, não é o mais bonito porque tem bigode mais bonito que o meu, mas a gente está caminhando para ser cara. O mais bonito. Não tem. Afonso Solano, que é Afonso Solano? Eu sou muito mais Gabriel Stuck. Ó, fico lisonjeado, hein? Temos também o comunista mais feliz, com uma foto de pato da internet, Caio Gelmo. Não é uma foto de pato qualquer, é uma foto do melhor pato do universo e eu nem... Feito no Paint. Porra, feito no Paint, mano, isso aí é pós-modernidade, é arte moderna. Caralho, me perdi totalmente. É arte moderna, cara, assim como que a gente vai falar aqui hoje. Youtuber nada mais é do que pessoas aí fazendo arte. Não tem muita diferença de você ver uma privada quebrada e uma banheira de Nutella. É, depende do que é arte pra você, né? O fã número 1 de Kéfera e Christian Figueiredo, Wagner Ribas. Opa, e aí? Sabe uma coisa que eu não consigo entender? São os reacts. Hoje é dia de reagir ao MC Dom Juan. I'm sorry, Dave. Então, pessoas, vocês acham que há esperança pro YouTube? Já quero começar assim, porque eu sei que o Wagner acha que tem esperança pra essa grande merda. Eu acho que tem. Vai ter a renascença do YouTube. Renascença do YouTube é Ronald Rios. É nada, cara. Vai aparecer um novo Lucas Neto. É nada, Neto, gente. Eu nem sei o que é renascença. Mas você viu o que eu falei, mano, do canal do moleque que fica fazendo vídeo de 24 horas? Mano, o moleque faz assim, 24 horas no banheiro, 24 horas na cozinha, 24 horas no quarto da minha irmã, 24 horas na caixa d'água, 24 é louco, horas no quintal, é 24 horas na casa da minha avó. Coisa, mano, como... Não, só que o vídeo tem tipo 5 minutos. O moleque liga a câmera assim, grava, e ele apaga a luz, grava de novo, acende a luz, grava de novo e acabou o vídeo. Tem gente que assiste, velho, bate milhões, né? Meu Deus, cara. 24 horas no banheiro. E aí, tipo, eu queria saber, será que ele faz live? Deve fazer, mano. Eu prefiro acreditar que é verdade. Que ele realmente passa 24 horas no banheiro. Se eu fosse uma criança de 13 anos, puta, eu passaria 24 horas no banheiro, velho. É, se pudesse, por 23, eu quase, eu passo quase isso, mano. Cago 3 vezes por dia. Eu só não faço isso porque não dá, cara. Tem que trabalhar. Né? Senão, com o PSGita. I'm sorry, Dave. Aproveitando que tu já tocou num canal de YouTube, me diz aí, Choque de Cultura é o melhor canal do ano ou não é? Primeiro que o canal não é Choque de Cultura. Sim, sim. Mas acho que não é o melhor do ano, cara. Eu acho que ele não é o melhor do ano, que saiu pouca coisa, cara. Não tem como ser, porra, eu li 10, 15 programas. Comparar com quem lançou conteúdo semanal de janeiro a dezembro, sabe? Na verdade, eu acho que assim, eles fazem no YouTube o que eles não têm espaço pra fazer na TV. Mas se eles pudessem, eles faziam isso na TV, entendeu? Eu acho isso. Ah, sim, sim, mas é isso, sabe? É que não... O história do... A gente pode falar um pouco do Choque de Cultura? Tá. O Choque de Cultura começou quando o Omelete pediram pra ele fazer uma falha de cobertura sobre cinema, sabe? E aí eles resgataram. Aí eles resgataram uma ideia antiga que eles tinham de um talk show que do Julinho da Van entrevistando outros motoristas de van, tá ligado? E aí quando eles foram... Tá, o Julinho da Van já é um personagem? Já era. Não, o Julinho da Van era um personagem antigo deles, mas de um projeto que eles não tinham realizado. Sim. Só entendeu? O... Agora, o personagem Entendi. Que já era, era o Rogerinho do Engar. Rogerinho do Engar. Ele já existia. Ah, ele é o... Do... Ele é de qual? O Porque eu só conheço a agricultura da TV Quase. Último programa... Último programa. O Rogerinho do Engar, na verdade, ele era um personagem do talk show do Julinho, que ele chamava Bernardo do Engar. E aí, como já tinha o um personagem que era o Rogerinho, eles já pegaram, ah, então vamos fazer o Rogerinho do Engar aqui, que o pessoal já conhece do último programa do mundo. E aí fizeram mais os dois personagens, né? O Maurílio e o Renan. Então o Choque nasceu pra ser o falha de cobertura sobre cinema. Ah, que mano. É, tanto que eles têm série, né? Eles lançaram aquele 13º andar. Não, é 13º andar. 10º andar, sim, é. Sim. O Irmão do Jorel, o último programa do mundo. Eles têm... Mano, se você entrar na aba playlist do canal TV Quase... Eu vi, eu já entrei já. Mano, eles têm aquele de futebol. Eles têm umas coisas muito trash. Tem uma que é, acho que é Contos da Loja de Terror, é uma coisa assim, que é um mano, é tão trash, cara, que dá a volta assim. Que dá fica gosto, bom. Dá gosto de ver. Tem um conto que é uma câmera que ela pode tirar foto de tudo, menos de boi. Imaginem o que vocês quiserem aí ou vocês vão lá assistir. É, já aproveitando esse gancho aí. Caio, puxa teu canal preferido. Na verdade, vamos explicar. A gente tá fazendo um programa de o melhor e o pior do YouTube 2017. E os convidados, eu e o Wagner, nós trouxemos cada um o seu canal preferido e o canal que mais não gostou em 2017. Claro, não quer dizer que foi o que mais não gostou e o que mais gostou, que é o melhor, realmente. A gente tá dizendo a nossa opinião e caguei pra você, e cagamos pra vocês, né? Quer dizer, o Caio ama todos vocês, só ele. Então vai. Vai, Caio, pior. Vamos começar pelo pior. Começar pra. Sabe que é programa do Silvio Santos que deixa a felicidade pro final? Tem que ser assim. Começando pelo pior, eu vou exatamente falar de React, do que a gente tava falando no começo do programa. Eu nem sei se vai entrar ou não, mas se entrar a gente tava falando no começo do programa. É um canal de React de rap. Ele começou a crescer muito no ano passado, mas acho que ele estourou de fato mesmo, foi esse ano, sabe? E eu acho que ele é o sei lá, né? Vamos colocar se foda, né? Acho que ele é o pior, porque ele arrastou muita gente, né, nessa aba dele, sabe? De ficar fazendo, uou, wow, que legal. Gente pra esse negócio. Exatamente, mano. Pessoas assim que não acrescentem nada, sabe? Eu costumo brincar que é conteúdo pra gente solitária, que não quer ver o vídeo sozinha. E aí, ao invés de você assistir a música sozinha, que você não tem amigo pra comentar, você assiste com o cara, pra vocês dois estarem assistindo juntos. Tipo, nossa, que legal o clipe. Olha que legal o clipe, que legal. Cara, a música. Você tem algum canal específico ou é o React? Não, é exatamente esse canal específico que eu vou falar, que é quem puxou esse bonde aí, que fez essa faminha, que é o Fala Tu Z3. O canal de um cara aqui de São Paulo. Como que é o nome? É Fala Tu Z3. Achei. Então, ele é aqui de São Paulo e, cara, é bem estranho, cara, é bem estroso, sabe? Ele cara, fecha... não é só reação, é uma análise, eu achei aqui que é reação barra análise. Não é análise, é só reação. É só reação. Análise do cara é falar assim, ó, nossa, o beat tava pesado, hein? A rima de destaque, esse verso aqui. E a lírica tava pesado, hein? O produção visual tava foda, hein? É isso, velho, a análise do cara, mano. Desculpa, é verdade. Você quer... Mano, ó, eu sei que vocês não vão entender, mas se algum dos ouvintes aí deve querer que ouvir, rap vai entender, o Neil já falou que os únicos caras que representaram no tipo de análise foi o Faustino, e o Ronaldinho Rios, tá ligado? Raí Faustino e Ronaldinho Rios. Ronaldinho Rios é até um ex-CQC. Que eles sim fazem uma análise. Eles sim pegam um álbum e fazem um 20 minutos, e às vezes até música. Um conteúdo muito parecido aí com outro canal que a gente vai falar aqui mais tarde até. Mas, falando bem, né? Não, que é o total contrário do Fala com Z3, que é ruim. É, primeira merda liberada então já é o Z3 aí. Nunca tinha ouvido falar, mas depois eu vou fazer uma maratona na madrugada não pra dar uma cochilada. Vai, não sai. Faço não. Só pra vocês verem o nível dele, tipo, acho que uns 5 minutos antes do Costa Gold lançar um som, já tem o react da música dos caras no canal dele. Ah, cara, não. Eu vou puxar o meu então antes. Eu vou puxar o meu que eu odiei, porque faz todo sentido. É, react de filme de super-herói, cara. Eu não lembro de nenhum canal específico, vou tentar achar aqui pelo ódio mesmo. Mas, cara, react de filme, não só de super-herói, mas react de filme é tão idiota. De filme? De filme, cara. React de trailer de filme. Trailer, então. É idiota, porque eu crio aquela gama de crítico de trailer, sabe? Os caras eles já dizem a opinião se vai ser bom ou ruim pelo trailer. Pô, mas o Azaghal acertou alguns. Não, cara, dane-se que o Azaghal acertou, tá ligado? Quem que é Azaghal? Não, quem é legal. Entendeu? Quem que é Azaghal? Não, tanto que eu achei genial lá quando o Luigi fez pro canal dele do Amigos do Fórum um react de Guerra Infinita, do trailer. Porque ele satiriza bem o que é, tá ligado? Os caras veem o trailer do filme. Nossa, esse filme com certeza vai ser ótimo. Esse vai ser o melhor filme do ano. E daí me vem uns Esquadrão Suicida da vida e quebra a cara de todo mundo. E daí depois o cara fica, nossa, o trailer estragou tudo. Cara, trailer é isso. Trailer não é pra ter a certeza. É pra te dar um gostinho e pra vender pro pessoal ir mais pro cinema e ganhar mais dinheiro. Vocês conhecem algum canal específico de react de cinema? Cara, eu conheço alguns que fazem, mas tipo... Ah, é esses que falam de cinema, sabe? Acho que eles fazem mais pra ter do que falar, que dá... É, tem conteúdo, né, cara? Porque geralmente, tipo, cinema é uma coisa difícil você criar um canal pra falar coisa. Você tem que ser bem dedicado, tá ligado? Mas geralmente eu nem, cara, nem costumo acompanhar essas coisas porque não é uma coisa que me agrada, não. Lembrei de um que o pessoal tava zoando, que é um molequinho de topete, assim, na cozinha de casa, MP React, ele fazendo react dos raps do Taos. Nossa senhora! Não sei o que é MP pior. MP React, vou mandar aqui, vai estar no link do post, eu quero ver o pessoal lá botando hashtag, tipo, internet, hashtag DaveCast, só pra gente ter nosso minuto de zoeira. Não sei se é pior, se o cara... fazer react ou ser o Vitals? Caralho, não, Vitals é pior. Vitals, queremos você aqui. Porra, ainda bem que eu nunca vi. O que, que você assiste no YouTube, cara? Ele faz na cozinha mesmo, mano. Isso era um meme, cara. Isso era um meme, pô. Cara. Eu tô assistindo aqui, gente. Fica quieto. Tá top? Ó, o moleque canta assim. Junto, faz coreografia. Quantos views que o moleque tem? Nossa, o moleque tem 46 visualizações, ô João. Mano, deve esse ser não amigo é o vídeo dele, original, velho. Esse maluco deve ser amigo esse dele. Esse não é o vídeo original. Esse é o primo, né, João? Fala a verdade. Ô, louco, o cara, tá cara zoando tem 40, primo, 46 visualizações, mano. Como você conhece o maluco? É seu primo. É seu amigo. É que esse não é o vídeo original. Isso aí virou meme. Virou meme isso aí, mano. I'm sorry, Dave. Tá, então. Ô, Stuck, puxa o teu canal merda aí. Cara, é difícil falar de canal merda, que tem bastante, tá ligado? Ó o panos quentes. Mas acho... Não, eu vou já... falar porque acho que todo mundo acha a mesma coisa que eu. É o Lucas Neto, cara. Lucas Neto. Tem aqui. Ah, eu vou falar mais de um, cara. Lucas Neto, Enaldinho. Todos esses malucos aí, velho. Resende. Bota irmãos Neto tudo junto. Não, Resende é foda, tá ligado? Ele é. Sei lá, mano. Ah, o cara entrou na casa dele. Ele é. Ele tem uma Porsche TT, cara. Porsche TT não, velho. Ele tem uma Audi TT, tá ligado? Então eu não posso falar mal do cara. Mano, aquele vídeo dele falando da Audi TT, ai, a novinha, como é que é? A menina interesseira. Mano, meu Deus do céu, velho. Que vídeo fake do caralho. Ah, tem um cara também. Ele é um merda. Aquele Mike, véio, que faz vídeo de moto. Cara, puta, esse maluco não sei, velho. Que. Mike terrorista. Pega as minas de moto, Mike terrorista? Cara. Mano, vídeo de moto legal é vídeo dos caras dando fuga na polícia, velho. É, de Facebook, não é nem do YouTube. Esse é da hora. Esse é da hora. Ah, da hora quando ele sai, daqui de Osasco, parça. O bagulho é louco, hein? Não. O cara não, dá até tchauzinho pro PM, cuzão. Cara, mas acho que todos os canal merda é esses caras que faz. Tipo, não é real, tá ligado? Que é negócio. Não é, isso é ruim, é verdade. É. Inventado, combinado, tá ligado? Pra mim tudo isso é zoado. E não gera um conteúdo, né, cara? Tipo, Irmãos Neto, eles não têm conteúdo a ser gerado. Não, Irmãos Neto não tem conteúdo a ser gerado. Eles só ligam a câmera, não, eles falam de um jeito pra idiota. Ele, mas pra gente não é conteúdo, cara. Não, cara, não... Você, mano, você produzir qualquer coisa não quer dizer que seja conteúdo, isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. E, cara, o Felipe Neto, eu pelo menos acredito que ele sabe o que, que é um conteúdo e o que, que é você ligar a câmera e gravar qualquer bobagem, sabe? Cara, eu não gosto de falar mal do Felipe Neto, que eu acho ele um cara muito foda. Não foda no sentido de ele produzir uma coisa foda, mas ele entender o que é o YouTube e saber jogar com o YouTube. E quando ele começou de um jeito, certo? E ele Sim. foi foda de começar assim, por quê? Porque chamou atenção, cara. Todo mundo pensava que nem ele na época. Entendeu? Agora, ele tá fazendo tudo o que ele criticava antes. Entendeu? É hipócrita. Muito. Entendeu? Só que acho assim, ele entende a plataforma, entendeu? Não é à toa que ele já teve empresa que trabalhava com o YouTube. Acho que talvez tenha até muitos canais grandes que talvez até seja por causa dele. Mas assim, eu digo foda nesse sentido. De ele conhecer a plataforma, de ele saber o que tá fazendo, entendeu? De ele conseguir um público que ele não deveria ter, que talvez ele nem queria ter, mas ele conseguiu, entendeu? É foda nesse sentido. Não que o conteúdo dele seja ruim, não que, ou melhor, não que o conteúdo dele seja bom e não que ele esteja um conteúdo. É nesse sentido dele entender a plataforma. Por isso que eu acho ele foda nesse sentido. Mas de resto, cara, esquece. Vocês já assistiram o vídeo do Spinners Raros? Do Lucas Neto? É, do Lucas Neto, é. Cara, é muito bizarro, sabe? É tipo, mano. Não, é bizarro. É comparável. Você... Eu fico pensando, assim, o que. Sem querer fazer conflito de geração, mas eu fico pensando assim, o que que tem de tão idiota parecido que eu ouvia quando, que eu assistia quando era criança, tá ligado? Cara, eu acho idiota assim, porque o pessoal critica bastante o Lucas Neto, Felipe Neto, eu também critico, né, todo mundo sabe, mas, tipo, o próprio lá, o Leon, do Coisa de Nerd, ele também fez um vídeo de spinner raro. Eu não gosto também do Leon. Cara, mas é diferente. Não, eu também não gosto do Leon, não, eu não acho que é diferente, não. Não, eu acho que é diferente. Você fazer um vídeo, você fazer um vídeo, beleza. Você vai acabar fazendo o que o YouTube quer ver, entendeu? Isso é normal. O problema não é esse. O problema não é esse, você fazer o que o YouTube quer. O problema é você pegar aquilo lá e sugar tanto vídeo daquele lugar, tá ligado? Que não tem de onde sair mais, velho. Você acaba fazendo qualquer coisa. Você entendeu? É você pegar esses vídeos de spinner, você fazer vídeo pra, tipo, de duas semanas sobre spinner. Você fazer um vídeo, ok. Dá pra fazer, tá ligado? O YouTube quer ver isso. Mas não você sugar aquele conteúdo pra duas semanas. É, isso é foda mesmo. Entendeu? Isso que eu acho ruim. Você quer fazer o conteúdo? Beleza. O conteúdo entre aspas. Você quer fazer o vídeo? Beleza, tá ligado? O problema é você sugar aquilo até, cara, não ter mais o que fazer. E você tá lá gritando, fazendo besteira, porque você tem que fazer sair aquele vídeo, entendeu? Mas tem... Pode crer. Tem outro lado de... Eu posso puxar um... A gente tem que ser fiel aqui a um por vez, ou eu posso falar de outra coisa ruim parecida com... Não, não, pode puxar aí. A minha esposa, ela tá também assiste muito YouTube, sabe? A gente não tem TV em casa, tem Globo por fita, aí a gente assiste só YouTube. E ela assiste muita coisa que é bem idiota e muita coisa que é muito, muito legal, tá ligado? E eu também assisto coisa idiota, tá, gente? Fuga de polícia. Não, fuga de polícia é uma coisa muito imbecil e mano, eu me divirto muito assistindo, velho. Top socão na cara, mano, eu fazia Existe isso. Existe fuga de polícia desde o da Atena, né? Sim, não, mano, mas é mó legal você ver, tipo, ver top socão na cara, sabe? Bota ali, top nocaute e um nome de um boxeador. Eu fico vendo aqueles socões dele. Então, isso também é idiota. Mas a minha mina vê um, mano, que era, tipo, é uma menina que ela não faz nada da vida, ela é mulher de um estudante de medicina. Que o cara estudou medicina, ele estudava no Caribe. E aí, tipo, ela morava lá, e aí quando teve a destruição, tipo, ela... Filmou tudo, tá ligado? Tipo, ai meu Deus, olha só, destruíram a minha casa aqui de milhões de dólares que eu tinha aqui, que eu alugava, que nem era minha, né? Era tipo, que a escola oferecia pra gente, agora o que a gente vai fazer, pai, pum. Aí ficou umas duas semanas nessa tragédia, tá ligado? E aí depois eles foram realocados pra Londres e ela voltou a fazer os vídeos de a vida dela, assim, de nada, sabe? Vlog, aqui nesse lugar. Ele é, o vlog de nada, sabe? Tipo, e foda-se, tá ligado? Pegou toda as visualizações ali com o horror e a tragédia que ela tava passando. E dois meses depois, tipo, acabou. Tava em Londres, pá. E a vida que segue, vida que continua. Tem vários desses que é assim, mano. Não, uma coisa que muda muito, eu acho que da podosfera e dos podcasts pro YouTube, é que o podcast as pessoas vão ouvir por causa da informação, do filme, da série ou do humor. Já o YouTube é muito baseado em curiosidade, tá ligado? Aqui, ó, o título do vídeo, só pra dar um exemplo. japoneses bebendo velho barreiro, daí a thumb e dois caras vomitando, tá ligado? Tu não vai ver isso porque é legal, tu vai ver pela curiosidade. Uhum. É, eles abusam disso com clickbait, né? É, no podcast, você não tem tempo pra ver besteira. Entendeu? Você vai ver uma coisa legal, cara. Você não vai perder, vai, 40 minutos vendo, tipo, um cara fala besteira, entendeu? Não, então, nesse caso, beleza. É, tipo, eles estão falando besteira. Uma freira, Marcos! Mas, mas é o que eles fazem, entendeu? Não, é verdade isso, mas... Cara, eu não lembro, assim, de um podcast que seja idiota o ponto de dois japoneses bebendo velho barreiro. Mulher Maravilha lutando com o Shrek, sabe? Tipo, sim, essas sim, coisas. Sim. Não, isso aí, mano, isso tem desde TV, sabe? Eu sempre achei muito vazio esse conteúdo, assim, isso que não é conteúdo, né? Que é o Irmãos Neto, é só você abrir a câmera e fazer qualquer coisa. E minha mina assistiu muito disso, não de Felipe Neto, mas dessas meninas, assim, que, tipo, tem o canal que fala de tutorial de maquiagem e tem a vida dela ali na câmera, tá ligado? Eu achava isso muito imbecil, mas tem alguns que se salvam, porque eu, apesar de não ser um conteúdo que eu consumo, eu vou defender aqui, que é o conteúdo de lifestyle, que é o conteúdo de estilo de vida. De você acompanhar o dia a dia de uma pessoa num vídeo, assim, de 10 minutos diário, e você ver certos costumes, certos lugares, certas coisas que aquela pessoa que você admira faz, pra você talvez fazer, talvez se espelhar. É um conteúdo íntimo, de uma forma, entre aspas, boa, do jeito que o podcast é, sabe? Isso eu acho que reflete, só que é quando é um lifestyle sincero, porque a maioria é completamente fake, sabe? Esse é o problema. Se fosse, se é um vídeo de lifestyle sincero, onde a pessoa mostra o que ela faz no dia a dia, é uma coisa. Mas a maioria é fake, como o Irmãos Neto é. O Stuque já falou uma vez que os caras desligam a câmera e vai cheirar a cocaína no pau de traveco. É isso que eu imagino que aconteça, tá ligado? Sim, cara, porque não tem... Não, o Castanhari uma vez não tava zoando uns youtubers, acho que faz uns 2 anos, e ele tava imitando esse pessoal que faz vídeos de Minecraft, e daí ela, com aquela vozinha final: "Oi, gente! Vamos jogar Minecraft!" E daí ele desliga a câmera. "Agora eu vou procurar um traveco aqui." Ele zoava, era muito genial aquilo lá. Ele fala de um jeito muito idiota com criança, cara. Ele fala de um jeito muito idiota. Tipo, não é que nem, sei lá, o Bikman falando no programa. Ele fala tipo: "Oi, gente! Hoje eu trouxe os spinners para vocês." Posso eu falar, tipo, quem que fala... Meu Deus, quem, cara! Quem que fala com o público infantil e fala muito bem, que eu acho que é um dos canais favoritos meus, cara? O Padre Fábio de Mello. Não. O Leão do Coisa de Nerd e a Nilce, cara. Cadê a chave? Eu acho que eles fazem, eles conhecem o público deles, eles sabem que eles fazem vídeo pra criança, e eles fazem uma coisa legal, porque eu assisto e sei que é pra criança e não... Sim, eu também acho isso, tá ligado? Eu respeito bastante o Leon por causa do jeito que ele fala com as crianças, isso eu já, o pessoal já fala mesmo e não tem como não assumir, mas... Cara, depois a gente entra naquela discussão que teve, que foi, nossa, grande discussão, refuta de lá, refuta de cá, do Nando Moura e o Leão e a Nilce. Mas, Wagner, diz aí, qual foi o pior canal, na tua opinião? Então, o pior canal, só pra dar um contexto, nesse ano, 2017, eu comecei a estudar no Senai, aí, ó, Senai Monta Caráter, e, cara, eu não tive tempo pra nada. Então, eu assisti o YouTube muito pouco, mas do pouco que eu assisti, eu consegui tirar a minha conclusão. De... O pior canal que eu assisti, cara, esse ano foi, acho que, o Ilha de Barbados, que teve lá do Rafinha, o PC e o Cauê Moura. Eu achei que poderia ser melhor, porque alguns deles são engraçados, mas, cara, eles ficam... Corrigindo, não é Ilha dos Barbados, é Ilha de Barbados. Tanto humor, assim. Então, perdeu o foco do canal. Cara, eu gosto. Não é o melhor, tá? Não é o melhor, mas eu concordo com você também, mas eu acabo gostando, sabe? Perdeu um pouco do foco, sim. Acho que tem coisa pior, tá ligado? É porque eles, sim, cara, eles fazem muito... É, tipo, eles respondem muito o que o público quer. Então, eles não estão produzindo alguma coisa ruim, é só respondendo as perguntas ruins do povo, cara. Pra mim é idiota igual o Papo Torto. Não, o Papo Torto é... É bobaca mesmo. Não, mas é que assim, eu acho que o Ilha do Barbados, eles querem passar uma imagem deles mesmos, que é muito ridículo, cara. Pra mim é muito falso, tá ligado? esse jeito. Claro, eu acho que o deles ali, o Rafinha, o cara que é mais realmente do jeito que ele tá ali, é ele, sabe? Mas essa coisa de ficar forçando, nossa, como eu sou hétero, nossa, como sou homenagem a Troaca. Cara, nossa, sexo, tá ligado? Eu acho que é bem ridículo. Principalmente o PC ali no meio, sério. O PC até 2 anos atrás ele ainda era virgem, provavelmente. Agora que ele tá estilosinho e tal. Ah, mas, cara, eu acho que sim. Não. Eu também acho que não. Acho que é muito hype, acho que é muito hype esse canal, tá ligado? Não, já faz hype pelo menos é. Uns 3 anos que ele perdeu a virgindade. Cara, hype é porque os 3 tá são grandes. Entendeu? Mas acho que... Não, pior, o Cauê e o Rafinha é grande, o PC não, pô. Ah, o PC é, cara. O PC é pequeno. Cara, acho PC que não, é o PC tem 1,57m ali, o Rafinha tem 1,98m, o Cauê tem 1,90m. O PC é um esquilinho, pô. Ai, cara, pô, desculpa, João. Esse é o Caio, gente. Desculpa, o som é tipo internet. Toca o Trapalhões aí, sabe? Continua, gente. Não, cara, eu concordo muito com o que o Wagner falou, que ele só soltou a bomba e foi embora. Mas eu concordo que ele falou assim, poderia ser melhor, sabe? Eu não acho que é pior, porque tem muita coisa pior, sabe? E, só que eu também não sou uma pessoa que pode opinar muito, porque eu assisti, sei lá, as 5 primeiras semanas de vídeo. Então eu não sei como é que eles estão agora, sabe? Talvez sejam muito piores. Não, eles têm um vídeo legal que eu gosto bastante, que é o YouTube e a febre do conteúdo inútil. Sim, nossa, que ele desce o pau no Lucas Neto. É, esse vídeo é legal, mas tipo assim, ele não tá falando nada de novo, tá ligado? Ele tá falando que todo mundo fala que é falar mal do Lucas Neto e do Felipe Neto. Nossa, tá seguindo a corrente. Cara, mas é engraçado porque é o Cauê Moura falando mal do Lucas Neto. A gente se rende a isso, vamos falar a verdade, né? Sem ser hipócrita. Tá, mas cara, o que a gente tem de novo no YouTube? A gente novas, tem, hein? Tem. Choque tem, de cultura. Tem, mas são coisas pequenas, cara. Essas coisas grandes. É pequeno, Rogério. Canal grande, entendeu? Com muitos inscritos. É tudo a mesma coisa. Tá falando merda. Sério? Cara, eu não assisto canais sem querer ser um hipster, mas hoje, há um ano atrás era diferente, mas hoje eu não assisto, não paro pra assistir canais que tem mais de 500 mil views. Não é porque eu seleciono, que tem mais de 500 eu não vou ver, é que os que eu vejo são pequenos já. Aham. Mas é que esse trio, o PC Siqueira, o Cauê Moura e o Rafinha, o pessoal que gosta deles meio que gosta dos três, né? Porque eles têm esse lifestyle parecido de tatuagem... É, mulherão, droga, né? Que eles são a favor de libera tudo. Então faz sentido, assim, eles criarem esse canal junto, entende? Eles estão só seguindo a demanda. Tinha uma demanda e o pessoal tá assistindo. Eu não isso, gosto muito isso. Do Cauê. Cara, eu gosto. Eu falo que eu gosto porque ele é de Jundiaí, sabe? Mas no fundo eu não gosto. Não, eu gosto, tá ligado? Mas não quer dizer que também seja o melhor. E nem que eu apoie que ele faça as coisas que ele faz, mas... O PC eu acho legal e o Rafinha também. Deles ali, o Rafinha é o menos pior. Eu gosto. E eu não gosto de nenhum, vai. Ah, não, eu gosto muito do PC no PC, eu acho muito bacana. É, eu acho que o João só tá com birra só, tá ligado? Sim. Mas... Por que, cara? Por que birra? Não, os caras são ruins mesmo. Ruim não, tipo, esse aí eles ficaram zoados mesmo. Eu também não gosto desse conteúdo, não. Igualmente eu falo do Papo Torto, né? Também não gosto. Papo Torto é... Eu acho que eles fazem... Eu acho que no fundo, eu acho que não é só o que o Stuco falou assim, de eles pegam o que o público demanda. Eu acho que eles pegam o pior do que eles querem fazer e o pior do que o público querem ver, tá ligado? O Papo Torto é muito isso e o Ilha de Barbados também é isso, sabe? É tipo eles falando de umas coisas muito nada a ver ali da vida deles e respondendo umas coisas muito nada a ver que o público quer ver. O que teve de gente fazendo top não sei o que de rimas esse ano no YouTube? Você pesquisa, nossa, um verdade. Artista assim, você vai lá e coloca assim, artista, sei lá, Santi. E aí vai ter, mano, Santi não que ele não rima, né? Bota Pelé. Mano, vai ter lá, top tretas, top fatalities, top, mano. Top facadas no policial. Cara, não que as pessoas não refem e façam isso. Mas, mano, apelaram muito pra isso, sabe? Pra esses compilation de rima muito, muito barato, muito ruim. É igual futebol, tá ligado? Desde sempre tem o top 10 gols do Neymar entre a temporada janeiro de 2016 e fevereiro de 2016. E assim os caras criam conteúdo, que é sempre os melhores da semana e os melhores da semana e nunca acaba isso. E assim se criam canais, né? com milhões de vistas. Vou perguntar pra vocês que entendem de rap, que eu lembro que quando lançou o Rap Lord, eu nunca perguntei isso pra vocês. Eu quero saber o que vocês acham da música. E cara, tipo, todo mundo começou a virar entendedor de rap. Nossa, rap nacional é uma merda, rap nacional é genial. Todo mundo começou a virar entendedor de rap. E não só isso, defender Eminem, redefender tal. E cara, é tipo... Vamos pesquisar aqui, ó. Rap Lord React. Não, isso aí só teve, né, cara? Tá, vamos falar de Rap Lord? Eu acho legal. Não, Rap Lord. Eu acho importante, mas não é tudo isso. É, eu acho que no meio de tudo que saiu esse ano, o Rap Lord... Não, no meio de tudo que saiu esse ano, o Rap Lord foi um suspiro no meio de uma parte do rap que eu nem gosto muito, sabe? Ele foi esse, tipo, olha o fôlego que a gente tá tomando, mas aí depois veio o álbum, e veio o álbum do Costa Gold, veio o álbum do Haikais, e aí não passou muito disso, sabe? Pelo menos no meu gosto de rap, no gosto de rap do Stuck, creio eu, e das pessoas que... Não queria dizer que concorda comigo, sabe? Mas que tem mais ou menos a mesma visão. Que gostam de rap de verdade. É, tudo bem, vai. Quem sabe o que é hip hop? O álbum do Haikais não vai entrar no top melhores do ano, tá ligado? Não vai entrar no ano lírico. Não sei se vocês sabiam disso, mas 2017 foi chamado de o ano lírico. Teve alguns anos que foi o ano do beat, outros anos foi o ano do flow. E esse ano foi o ano da lírica, da poesia. Da pessoa que sabe construir uma letra, uma poesia, uma rima bem diversificada. E no meio disso, o Rap Lord, que é todo aquele, ah, salva filha da puta na conduta, blá blá blá blá blá, ele se perdeu nesse ano. Ele não brilhou, tá ligado? Então eu acho que faz total, pra finalizar, faz total sentido uma música feita Rap Lord ser a mais reagida aí no YouTube, tá ligado? Então, e ele também... Não, mas eu, por que eu disse importante? É legal e importante. Porque ele trouxe um público pro rap diferente, que não gostava. Porém, talvez esse público seja um pouco tóxico, tá ligado? Que não seja uma coisa legal. Uhum. É que assim, eu penso que qualquer coisa, quando tem um público muito grande, tem uma fanbase muito grande... ela vai ser tóxica de algum modo, tá ligado? Quando algo é muito mais restrito, é muito mais fácil daquela comunidade ser legal. Daí o pessoal fala, a comunidade de Rick and Morty é um lixo, de Stranger Things é um lixo. Não é que é um lixo, cara, é muita gente. Não tem como não ser ruim, tá ligado? Igual, tipo, eu vou falar aqui, eu sei que o Caio discorda, mas eu sou anti-PT, não gosto do PT de nenhum modo e tal. Mas eu acredito que existam pessoas inteligentes que concordam com o PT. Eu acredito, porque... Não, porque assim, dentro de grandes grupos políticos, existem pessoas inteligentes e existem pessoas burras. E sempre as pessoas burras dentro desse grupo, que só seguem a manada e tal, elas acabam estragando aquilo. Por exemplo, o pessoal fala, ah, Bolsominion, todo mundo gosta do Bolsonaro, é muito louco, todo mundo que gosta do Bolsonaro ergue bandeira do Bolsonaro. Cara, não é verdade. Tem gente que concorda com o Bolsonaro em coisas, mas que não levanta a bandeira pro cara, que não fica babando o ovo dele, tá ligado? Uhum. É, cara, público é uma coisa difícil, tá ligado? Eu acho que cada vez mais o público vai ficando ruim. Isso não tem jeito. Não importa a mídia, sabe? Qualquer mídia, o público sempre vai ficar ruim uma hora. Eu acho que é o grande problema de tudo, cara, é o público. Entendeu? É o que o povo acompanha. Não é nem o criador de conteúdo ou aquele digital influencer, nada. Mas acho que é o público que gosta de uma coisa, pede tanto que o digital influencer acaba cedendo e, tipo, se vendendo, entendeu? Pra aquele conteúdo. Que digital influencer também, né, gente? A gente tem que começar por aí. Sim. Mas e aí, a gente já pode ir pro melhor? Vamos gastar tempo com o que tem de melhor nesse YouTube? Parar de falar desse monte de merda? É, David Jones, essas merdas. Meu Deus do céu. Nossa. Ah, peraí que eu tenho que falar, então vai, de, uma coisa, eu falar de uma coisa aqui, ó. Uma última coisa aqui. Vamos colocar duas estrelinhas aqui pra dois canais que eu passei no perdido aí. Que um é de um guri aí de uns 12 anos, que ele faz 24 horas pela casa. Então ele grava um vídeo de 24 horas no banheiro. Um vídeo de 24 horas no porão, um vídeo de 24 horas no quarto da minha avó, Já tô pesquisando no X-Videos que 24 horas no banheiro é muita... 20... Não, o moleque leva, tipo... Eu não sei se ele fica 24 horas lá mesmo, assim, ou se é zoeira, sabe? Se é sacanagem, ele... Ou não, mas, tipo, eu acho que ele fica porque ele mostra, assim, a live, ele fazendo durante os vídeos. Então, mas ele, tipo, joga no banheiro, assim, tipo, uns colchonetes, uns negócios, assim, pá, leva lá uma garrafa de água... No... Todinha. É, leva um todinho, uma garrafa de água dentro de uma... Um isopor, tal, tá, um salgadinho, e fica lá, tá ligado? E aí, só que... Você acha que, tipo, ele vai ficar sozinho? Não, a irmã dele entra lá, escova o dente, pá, não sei o quê, ele gravando lá. É, porque a casa é pequena, só tem um banheiro, a mãe precisa dar aquela cagadinha. É, isso daí mesmo. Aí eu não sei, eu... Tem que liberar. Eu queria saber se ele realmente fica ou não. E o outro vídeo, que eu também achei estranho, que foi pesquisando pra uma edição de filmes de guerra do É Tipo Internet. Eu já vá. Que eu, é, vou mandar o editor cortar. Que tinha... Eu queria pegar uma cena de um filme específico e tal, que é uma cena do acho que é do Full Metal Jacket. Não, eu não lembro de filme que é, então não vou falar. Mas é uma cena de um filme, assim, onde o sargento tá esculachando o soldado e tal. E eu peguei de um canal onde isso era o exemplo de como que eles iriam se tratar no jogo online. E aí eu peguei pra ver o vídeo deles jogando. E, tipo, num jogo online, tipo, Combat Arms, assim, essas fitas, sei lá, um simulador qualquer de guerra, assim, FPS. Crossfire, é, sei lá. Os caras se colocam em forma, assim, nos mods, né, que eles podem fazer isso aí, eles se colocam em forma em tropa, assim, sabe, em batalhão. Aí eles começam a marchar e dar comando, e aí um esculacha o outro, sabe, tudo por Skype. Tipo, ah, você é um mocorongo, você é um verme e tal. Como se um fosse sargento e o outro fosse cabo, tá ligado? Nascidos pra matar, né? Sim, é exatamente isso, Nascidos pra matar. Era essa cena do filme que eu queria. E completamente bizarro, sabe? Porque isso acontece de verdade, mas os caras entrar no Skype pra fazer isso, tá ligado? Foi uma coisa que me chocou muito. Acho que é muita falta do que fazer. Meu Deus, cara. Pô, mas... sério que a gente não comentou sobre o Canal Boom? Ah, Canal Boom é antigo, né? Cara... Não, como não? Pegadinhas, cara. Pegadinhas mais verdadeiras que existem. Cara, eu já não vi dá. Desse canal, não cara. Dá. É, acho engraçado. Caralho. Não, não dá. Não dá, nem cara. Quero mais ver. Pior que do que isso aí, só. A tampa do seu cu, viado. I'm sorry, Dave. Agora sim eu vou fazer o papel de hipster aqui. Eu vou trazer um dos menores canais assim que eu gosto. Que deve ter, acho que uns 80 mil inscritos. 70 mil inscritos, não sei. E que também é um fruto de... Cara, essa coisa dessa esfera de pensamento, sabe? Teve muito conteúdo esse ano, muito canal no YouTube que fez meio que o mesmo tipo de conteúdo, só que com assuntos diferentes, tá ligado? E é o Meteoro Brasil, não sei se vocês conhecem. Conheço. Sim. Ele é sobre cultura pop, ciência e filosofia. E... Eles têm vídeos falando de videogame, de anime. E eles, se tem... Ó, se o Brian for escutar isso aqui, ele vai gostar. Se tem algum tipo de conteúdo hoje que me faz ter vontade de voltar a assistir anime, é o conteúdo que o Meteoro Brasil faz. Porque, cara, o vídeo... É sério, não, é verdade, cara. Eu já fui animeiro, mas eu já acho uma bosta. Mas ele me faz ter vontade, cara. O quadro em branco aí, o futuro que a gente vai falar, faz também. Mas, ó, os vídeos deles, por exemplo, acho que a gente pode fazer isso aqui, né? Falar os temas. É, por exemplo, ó, Hora de Aventura e Subjetividade, Madoka Mágica e Freud, Irmão do Jor-El e Jornalismo Brasileiro, Irmão do Jor-El e a Ditadura. Nossa! Life Strange e o Caos. É o Faustão, tá ligado? Faz cada conexão bizarra. É, não! Pior que são umas conexões muito legais, sabe? Exatamente como o quadro em branco faz. Só que o que eu gosto muito do Meteoro Brasil... É um aspecto que eu gosto muito também do Nautilus, que é a identidade visual deles, sabe? Eles têm uma coisa que é muito vaporwave, são colagens que eles fazem, fica uma forma muito interessante de você digerir aquele conteúdo. E são conteúdos rápidos ali, é 8, 10, 11 minutos sempre. E são coisas rápidas e muito bem produzido. Não é uma coisa jogada. Eu acho que, ó, vou pontuar uma coisa aqui já, que acho que permeia os melhores canais do YouTube, pelo menos pra mim. Que é canais que não bota a cara. Que não precisa ter a cara ali do cara falando e explicando. Caraca, é verdade. Eu gosto. Agora pensando nos canais que a gente escolheu, tem esse padrão agora. Cara, mas até o Entreplanos, o vídeo acaba e aí ele mostra a cara. O beat em si, ele não mostra. Era isso que eu queria chegar. É, talvez um dos grandes motivos desses canais ser pequeno não é pelo conteúdo que não seja, como posso dizer, que o público não goste daquele conteúdo. É porque o YouTube não ajuda esses canais. É, também tem um problema da plataforma, mas ó, eu sinceramente acho que é difícil demais a gente falar do problema da plataforma. Eu pelo menos desconheço completamente o porquê que o YouTube é do jeito que ele é. Tá, eu não vou falar pra você que eu entendo muito, mas assim, ele preza muito pra pessoa aparecendo. Você entendeu? Isso. Tanto é que alguns gameplays aparece a facecam, o cara tá lá. Entendeu? Você tá vendo o rosto da pessoa. E acho que o diferencial entre planos... Aliás, tem planos... vídeo que tem mais facecam do que jogo, né? É as streamers, né? Tipo as streamers. Ó, o que... Tipo, é legal entre planos, o conteúdo... Cara, é um dos melhores que eu já vi sobre cinema no YouTube. Se não, o melhor... Pra mim é o melhor. É. Tem um outro... Pra... Você tem um outro, já vou deixar a indicação aqui, ó. Gustavo Cruz, vocês conhecem? Não conheço. É bom que não entre plano, só que o defeito dele é que ele bota a cara. Tá. Continua então, falando. Ó, outro exemplo também de pessoas que não precisava colocar a pessoa e colocam, e o algoritmo do YouTube entende isso de uma melhor forma. É o Nerdologia, do Atila. Antes ele não aparecia. Eu vou falar isso. Era só o conteúdo e a voz. Hoje ele já aparece. Você entendeu? Verdade. O algoritmo quer que a pessoa apareça. É mais ou menos isso. Por isso que o cara do Entre Planos, eu esqueci o nome dele agora, ele aparece no final. Porque tem que ter uma pessoa no final. Entendeu? Ou no começo, ou o que seja. Não precisava aparecer, porque não faz falta ter a pessoa ali. Mas o YouTube quer que a pessoa apareça, entendeu? Vocês já assistiram o primeiro vídeo do Entre Planos? Não. Sabe aquela tipo de reportagem que tá mostrando a paisagem assim? Aí entra o repórter com a mão assim, braço meio cruzado, a mãozinha junto assim, entra de lado, vira pra câmera. No Atlanta eles fazem uma piada. E começa com a falar, cara, o primeiro vídeo dele é assim. Ele vai falar sobre Monty Python e ele tá num museu de história medieval, tá ligado? Uhum. E ele fica toda hora aparecendo assim na câmera. Mas acho que é uns 2-3 vídeos depois ele já parou com isso, sabe? Pra você ver como que ele foi mais focado no tipo de conteúdo que ele quer produzir do que, de fato, em colocar a cara. Ele ali, aparecer. E aparecer no... Então, e ser privilegiado pelo código do YouTube, né? Exatamente. Por exemplo, como você vai, assim, tá? Você vai dar dinheiro pra um cara que tá produzindo conteúdo se você nunca viu o cara? Você entendeu? Como você vai dar dinheiro pro cara se você nunca viu o cara? É dinheiro né? Porque esse pessoal aí não pega no dinheiro, mas eu acho que é a parada não, eu tô dizendo... não conseguir se identificar mesmo, né? Também, você não consegue identificar com a pessoa, por mais que ela tá fazendo puta de um conteúdo bom, você não consegue se identificar com a pessoa. Não que você precise assistir pra se identificar com a pessoa, mas, por exemplo, um pessoal mais novo, eles precisam ver a pessoa lá, entendeu? Precisa saber quem que tá falando. Cara, eu sou bem novo, tá ligado? E eu indico podcast pra galera, assim, do meu colégio e tal. E indico pra galera mais nova podcast, mano, eles acham chato. Um colega meu lá falou assim, cara, se tu postasse o mesmo áudio, não fosse em site, no YouTube eu ouviria. Eles não querem entrar num site, tá entendendo? O nível de... Eles querem YouTube. Mas essa coisa deles terem que mostrar o rosto no YouTube, você não acha que é uma medida do YouTube pra que não tenha tanto podcast no YouTube, esse tipo de coisa? Não, não é nem questão de ser podcast. Não é nem questão de ser podcast. É porque precisa a pessoa ali, cara. Eu acho que é o que o Stuco falou assim. Eu acho que eu só deixei uma mensagem que assim, eu consigo me identificar com conteúdo, eu consigo me identificar com opinião, acho que todo mundo aqui também consegue com isso. Mas a maioria das pessoas procura essa identificação mais fácil de pessoa a pessoa mesmo, sabe? Desse conteúdo mais fácil de digerir. E sem, cara, acho que não vale nem a pena entrar nessa parada de tipo, ah, e essa geração é assim, ou qualquer besteira dessa. Sim, que, sim. Mano, conflito de geração sempre teve. Mas de fato é o conteúdo mais bobo, como sempre foi na TV também, sabe? Querendo ou não, o problema do YouTube que não era TV é que ele deixou de ser underground, virou mainstream e virou TV. Isso. Mas eu consigo me identificar com o por exemplo, o próprio Meteoro Brasil. Eu consigo me identificar muito com as posições que eles colocam, com o que eles falam. Cara, olha, um dos últimos vídeos, olha pra você ver como que é foda. É o Mega Man e Foucault. Entendeu? Realmente eles pegam muito na filosofia e eu acho legal que eles fazem esses dois paralelos, sabe? O que é diferente do que o quadro em branco faz. O quadro em branco, às vezes, ele fala de um tema só, às vezes ele puxa dois, três, quatro, cinco temas. E o Meteoro Brasil, ele segue mais essa parada assim, de sempre falar de dois temas juntos, só dois. Isso é muito legal, cara, nele. Gosto muito. Mas a gente pode passar pra próxima indicação de fato, não pode? Não, mas nesse estilo de canal, como é o Entre Planos, Meteoro Brasil, também eu consigo lembrar do Nerdwriter, né? Que é aquele canal americano, se eu não me engano. Fala inglês americano. Daí, o Nerdwriter é muito bom. Eu lembro que eles fazem umas análises. Eu lembro que era uma muito boa que ele falava do Trump, que era muito genial. Que ele pegava o discurso do Trump, uma reportagem, acho que era um talk show, e mostrava a quantidade de palavras que ele falava e a quantidade de artigo. E, tipo, ele falava um monte de coisa, mas não tinha substantivo. Era só, sabe, you know. Eu acho muito legal aquele canal. Eles também analisam música e tudo mais. Não sei se vocês conhecem. Tá bem famoso esse canal. Cara, canal gringo não acompanho muito, não. Tem um que eles analisam a trilha sonora de Senhor dos Anéis. E eles mostram as mesmas cenas que tem com a música, com a soundtrack. Sem a soundtrack, mostrando como é importante a música no filme. Cara, é muito bom. Indico mesmo. Mas é nesse mesmo estilo, assim, do Meteoro Brasil e tal, tem filosofia, tem bastante cinema, assim, muito bom. Eu gosto, e ó, pra você, só pra contextualizar uma última coisa aqui da minha indicação, é Meteoro Brasil, porque eles tentam contextualizar muito o tema Brasil. Eles tentam trazer muito pro que é a nossa realidade, pro que foi a nossa vivência, eles têm quadros específicos pra isso, eles têm muita pauta sobre Chaves. Tem sobre Chaves e cinismo, tem sobre Seu Madruga e o cinismo, tem sobre Caverna do Dragão, sabe? Tem sobre a família dinossauro, cara. Família dinossauro e racismo, é sensacional. E eles escutam muito a base de fãs deles, sabe? Pediram de One Punch Man, eles fizeram de One Punch Man. Pediram de Fullmetal Alchemist, eles fizeram de Fullmetal Alchemist. Eles têm uma saga que chama só Jogada no Brasil. Que eles falaram, tipo, primeiro do Nintendinho, depois eles falaram do Mega Drive, como que era a realidade brasileira, sabe? Muito legal mesmo. Essa parada do Brasil no nome. Legal isso aí. Stuque, puxa aí a tua indicação. Cara, então, eu falei lá do que eu gosto. Eu acho que eu gosto muito do Leão e da Nilce. Por mais que eles não produzam conteúdo pra mim, eu sei que não é uma coisa assim que eles fazem, é pro Gabriel ali, entendeu? Não é. É uma coisa pra crianças mais novas que eu e tal. Mas eu gosto do jeito que eles falam, tipo, como eles se importam com o público, sabe? Coisa de Nerd ou o Cadê a Chave? Os dois. Porque eu acho que é um completo outro. Acho que o que não cabe no Coisa de Nerd acaba entrando no Cadê a Chave. Tanto que o Cadê a Chave eu assisto, tipo... Cara, antes que começou, ou melhor, eu assisto logo que começou e eu assisto o Cadê a Chave antes do Coisa de Nerd. É que eu me identificava mais com o Cadê a Chave. Mas aquele negócio. É porque eu gosto mais da Nilce do que do Leão, vou sim, falar já. Sim, eu também. Eu gosto mais dela no Cadê a Chave do que no Coisa de Nerd. Tipo, é uma coisa... Primeiro que eles postam todo dia, então... Colocar ali, antes de trabalhar, enquanto eu tô me arrumando, coloca ali 10 minutinhos, pronto. Vídeo sim, entendeu? Por exemplo, eu não vou colocar um vídeo do quadro em branco, que eu gosto também, do Entre Planos, que eu gosto também, enquanto eu tô, tipo, escovando dente pra ir trabalhar. Porque aquele negócio você tem que sentar e prestar atenção, entendeu? E nesse sentido de você assistir, deixar rolando e assistir, eu prefiro esses dois canais, cara, porque... É uma coisa simples, não é nada assim, nossa, que conteúdo foda, mas é uma coisa que talvez te chame a atenção e você para e presta atenção. Mas não é uma coisa que você precisa parar e prestar atenção, entendeu? Um exemplo, até o Caio falou pra mim assistir um vídeo do Nautilus. Eu falei, vou assistir, vou deixar rolar aqui enquanto eu tô jogando meu videogame. Não deu certo, não entendi nada. Eu tive que voltar depois e assistir de novo, porque você tem que parar, olhar pra TV... E assistir aquele vídeo. Entendeu? Até nesse sentido. Por causa da edição deles, que é muito foda. Por causa da edição. Não é uma coisa que você para, vai fazer outra coisa enquanto o som tá rolando. Não é isso. Entendeu? Você tem que parar e prestar atenção. Isso é o que eles fazem, é audiovisual, então você tem que parar e prestar atenção. No caso do Leon Daniels, eu consigo simplesmente ir fazer outras coisas enquanto eu tô ouvindo. Tem vídeo que não, mas tem vídeo que sim. Entendeu? E tipo, eu acho que eles sabem falar com o público, eles têm conhecimento do que eles estão falando, e eles não são dois que apareceu do nada e tá fazendo vídeo pra YouTube, sabe? Acho que eles têm alguma coisa ali. Sim. E tipo, não é só porque o Leon começou a fazer vídeo em Minecraft antes que... Ah, cara, quem que é esse cara? Ele que fazia, merda, né? Ele não, fazia vídeo em Minecraft, tá ligado? Não, acho que não é assim. Não, e dessa linha antiga de YouTubers, né? Que tinha o Venom, tinha o Leon... Os caras que faziam gameplay. Feromonas. É, essas gameplays de Minecraft, que era aquele grupinho... É ele que foi o que sobrou, cara. Ele, cara, foi o único que sobrou e tá em alta e ganhando inscritos e no top canais mais famosos do Brasil. Eu me surpreendi a hora que eu vi o Leon e a Nilce no metrô, tá ligado? Num outdoor na rua aqui. Sim. Em Osasco. Cara, tem até algumas revistas lançam e tal. Tipo, eles não moram nem no Brasil, tá ligado? São pessoas que você não vai encontrar na rua. Você não vai num evento deles. O BRKS Edu também se manteve, né? É, você não vai num evento deles. E eles, tipo, cara, tem muita, muita gente que gosta deles. Entendeu? Sim. Uhum. Mas eles são legais. Eles até refutam outros canais, pô. É, tem essa treta aí também. Não, é que o Leon, ele soube se adaptar, ele soube evoluir junto com o YouTube. Ele viu que o YouTube, tá pegando essa pegada mais de gameplay, de vlog, ele foi saindo do Minecraft. Mesmo ele mantendo o público dele, mas ele conseguiu adaptar o conteúdo dele, isso que é legal. É, não é aquele negócio e de você se vender. De jeito não câncer. Você se vender pro conteúdo, mas você fazer o que eles querem ver. Mas não até também porque é o pegar. Trabalho deles, né? É. Exatamente. Não é você pegar o pano, espremer ele até não sair mais nada, entendeu? Sim, é você ir na onda, mas ir na onda consciente do que você tá fazendo. Diferente de outros... Ele se adaptou sem ser câncer, tá ligado? Exatamente, porque diferente de outros youtubers que, tipo, não tem o youtuber como trabalho primário, que são, tipo, músicos, assim, o Leon, ele realmente é aquilo ali que é o trabalho deles hoje, né? Eu entendi a referência aí, não é... É aquele tipo de cara que não vai falar sem... Vai ver alguém falando sobre um livro e vai falar, tá ligado? Ele vai lá e vai ler, cara. Tanto que... Acho que eu nunca vi ele entrar em treta. E quando ele entrou em treta, cara... Ele só falou uma... Inimiga. É, entendeu? Ele falou as coisas lá que o cara não tinha resposta. Depois ele fez um vídeo resposta, mas e aí? Entendeu? Não dá, tá ligado? É, assim, treta, ele nunca se envolveu, Porque ele conta tá tanto Twitter, tempo no YouTube conta que Twitter. Não se... Conta o Twitter. Então, ah, não se sei. Contar Twitter... Eu lembro disso. Teve dele que tava com... Eu lembro disso, só que não foi uma treta entre youtubers, assim, foi um pessoal que viu lá numa live que tinha um script de programação atrás do PC do Leon, que é o mesmo que é usado pra ganhar view, e deu uma treta, enorme naquela época, isso eu lembro. Mas eles safaram bem, acho que esse foi um dos motivos que a Materium acabou. Foi um dos motivos. Puta, verdade, a Materium. Que era a panela caiu. Que a panela caiu, eu lembro que era o nome desse golpe militar. I'm sorry, Dave. Vocês lembram do Content? Sim. Nossa, outro câncer, cara. Content? Não, aliás, Content entra pros canais mais merda aqui facilmente, né, cara? Ele ainda não tá com... Cara, eu não consigo entender o que o Content produz de conteúdo. Ele tinha 1 milhão, mas aí ele teve vários canais, na verdade. É, não, agora ele tá com vários canais. Cara, é complicado, porque é o maior. Pra quem não entende de podcast. É complicado os canais relacionados dele, ó. Treta News, Rogério Betinho, Felipe Neto, Nando Moura, Gameplay, RJ e David Jones. É pra você ver como é que é esse tipo de pessoa. tinha uma época que ele atacou o David Jones, dizendo que o David Jones usou script do YouTube. Ah, ele atacou todo mundo, cara. Teve uma época, é aquela que ele desafiava os caras, tipo Anonymous. Ah, entrar nos canais merda, a gente tem que colocar também Everson Zoya, né? Pô, Everson Zoya é hardcore. Literalmente, né? Olha, nossa, o nome dos vídeos, cara. Ó, pegando só uma linha, ó. Treta News comprando do Felipe Neto. Dani, Felipe Neto condenado na justiça. Whindersson, filme Whindersson massacrado. YouTube, Felipe Neto abandonando criança. I'm sorry, Dave. Beleza. É Basquete Cascavel. Basquete Cascavel do... Putz, esqueci o nome do cara, que é o youtuber, né? Esqueci o cara. Eu sei que o cara é um paranaense e ele tem 1,90 e pouco de altura. E o canal dele de basquete não é só top 10, não sei o que. Na época que eu tava mais viciadinho e eu queria aprender drible, queria aprender um monte de coisa, mano, me ajudou muito, sabe? Eu lembro que ele tem um tutorial de drible, de tal jogador, e etc. E é muito legal. É o Jones o nome dele. Cara, eu achei que você ia falar daqueles vídeos do Enaldinho, cara. Que você tem cara de que você fica assistindo o Enaldinho. Cara, eu não sei nem quem é Enaldinho, pra te falar bem. Não tô nem bem dela. Nem queira. Enaldinho. Nem perde tempo. Nossa, mano. Que isso? É desafio da arte da panqueca. Como fazer um emoji. Puta, cara. É, cara. É... Acho que chega aos pés do... Você quer falar de quadro em branco? Chega aos pés do Lucas Neto, tá ligado? Lucas Neto, Rezende, esses caras aí. Sim, é. O estilo da thumb é parecido. E esses canais de esportes, assim, são bem interessantes, tá ligado? Eu gosto também do 10 Jardas, que é de futebol americano, que é divertido. Ah, eu não me interesso muito esses canais de esporte, não. Sim. Mas tá aí, fica a indicação. Ah, outra coisa, cara. Unboxing também, não, pelo amor de Deus, cara. Não, você viu um cara abrir caixa, mano? Tem sua utilidade quando você quer comprar o bagulho e você quer dar uma olhada. Não, e você não vai ver o unboxing, cara? Ah, eu vi, cara. Eu peguei os links tudo dele e comprei as merdas. Ah, não, cara. Ficar vendo o unboxing dos outros também é demais. Ah, depende, cara. Por exemplo, é a mesma coisa que React. Da... Não. É sim, cara. Eu queria comprar uma... Não, o que o React você assiste... É a mesma coisa, é quase a mesma coisa de você assistir um vídeo normal. Você tá vendo o mesmo vídeo. Mas quando você vê um unboxing, você quer um produto e você tá vendo a reação do cara ali, um produto que você não tem como ter ele assim com essa facilidade. Então, por exemplo, eu lembro que eu vi os vídeos dele de unboxing de camisa da NBA comprado no AliExpress, porque comprar camisa no Brasil de NBA é uma facada. E daí eu vi lá os vídeos, a qualidade, peguei o link e comprei da mesma loja lá dos chineses que ele, tá ligado? E me ajudou bastante. Não, a camisa chegou, top. Não, mesma coisa que ver React, cara. Não, cara, não é. Você tá vendo a reação do cara comprando uma roupa no AliExpress. Não, cara. Claro que é, velho. Eu queria comprar o bagulho, queria que não. A opinião de alguém, entendeu? O Stuck nunca vai aceitar. Cara, você quer a opinião de alguém? Você vai lá no comentário do site e pergunta, é bom? O cara vai falar, é bom ou não. Ah, não confio, não confio. Ah. É, não, cara. É comprando coisa ruim que aprende, cara. I'm sorry, Dave. Tá, Wagner, passa teu canal bom aí. Então, o meu canal bom, eu vou indicar o Nerdologia, que ele é nessa pegada também do... De falar. Pô, de... Já foi indicado, né, já falaram aqui, mas eu gosto bastante do. Da questão de história deles, cara. Tipo, eles pegam o assunto do Assassin's Creed e. Como eles são patrocinados, mas eles dão uma aula de história ali, cara. Isso eu acho muito legal, cara. Ainda mais pra eu curto, assim. E de humor, cara, eu acho muito engraçado também o Rei dos Bacon, mano. O cara é retardado, assim. É tipo aquele. Não é vídeo Dorgas, assim. Ele tem o estilo dele. Mas... Outra coisa que eu vou falar que vídeo Dorgas eu acho massa. É, depende, assim. Engraçado. Mas é muito maneiro o Rei dos Bacon, cara. Nossa, o cara é retardado mental. E ele vem direto aqui pra Joinville. Cara, vê o... Pode ver qualquer último dele que ele lançou. CS na Lan House. CS na Lan House é maneiro. Ela quis tirar meu bebê. É, isso aí é maneiro também. E ele vem direto aqui pra Joinville. Ele Sério? Mora aqui. Aham. Tem foto dele aqui. Tudo. Ele posta stories lá bebendo um chope no Miller. No Opa Beer. Cara, isso eu quero perguntar pra vocês. Aí tem muito Opa Beer ou é só aqui em Santa Catarina? Que não é possível, cara. O que é alemão? Não sei nem o que, que é isso, cara. Caraca, ele não sabe o que é Upa Beer. Eu também não tenho ideia. Não, não, cara, é que tem um meme de Joinville, isso aqui é muito nicho. Que é... A cada esquina tem uma Upa Beer. Parece que é feito pelo governo o bagulho, que é impossível que os caras tenham tanto dinheiro. Vou mandar a foto pra vocês depois. É choperia e tal. Cara, eu não tô entendendo nada do que o cara tá falando. Aí, ó, isso é engraçado. Pode ser que é palavras diferentes. Sabe que aí é outro país, né? Tá, tem língua diferente. Sul é meu país! Não, brincadeira. Meu Deus, hein. Tô zoando, mano, tá louco. Não, ele tava falando do vídeo. Vou salvar aqui pra assistir depois, prestando atenção. Ah, é engraçado o Redes Bacon, cara, é muito engraçado. Redes Bacon, vou anotar aqui. Não, e um canal legal também de vlog, de casal, assim, eu gosto do Pequeno Sapeca, do BRKS Edu, cara. Tipo, eles mostrando a vida deles no Canadá, com os gatos dele, mostrando compra, eu acho legal. Eu já assisti, mas não é uma coisa que me pegou eu não muito, não. Da mulher dele. Mas, eu também não gosto muito, não. Mas eles são legais, cara. O Edu, acho que é um cara... É outro cara inteligente também no YouTube, tá ligado? Não tá ali só... Sim, ele tá ali pra muito à toa, também, sabe? Né? Canal de casal tem o da... Tem, não sei se vocês vão conhecer, mas tem o da Dani Noce. Ah, Viagem. Eu não assisto, mas eu sei quem que é. Minha mulher assiste, recomenda. E eu assisto com ela também, recomendo. Cara, melhores vlogs de viagem. Eu não assisti essa porra de vlog de viagem. Comecei a assistir por causa desse canal. Por quê? Sabe por quê? Vocês não... Eu super recomendo pra vocês. Porque o Paulo, que é o marido dela, ele é diretor de cinema. Então, sim, então não sei. É tipo... A eles fazem umas tomadas não é diferentes. Não é a câmera assim, mostrando a cara dela andando assim, muito idiota, tá ligado? Não, cara, ele faz uma edição, tanto de filmagem quanto de trilha sonora, que fica sensacional você ver os lugares, cara. Eu super recomendo vocês verem os vlogs de Como viagem. Como que é o nome? Ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem, ó. É Dani Noce. Dani Noce. Aí você vai lá. Não vai indicar Dani Russo também. Não. Daniele Noce, isso aí. Aí você entra ali no canal dela. Vai ali, ó. Lista de reprodução. Entrou em lista de reprodução? Aí você vai ali, ó. Qualquer uma das viagens ali, ó. Viagens pelo Brasil e pelo mundo. Você vai descendo, tem Las Vegas, tem Vale da Morte, tem a Rota 66. Eles fizeram uma muito foda na Islândia, cara. Na Patagônia. Cara, todos esses são muito fodas. Porque aí vem um terceiro fator do porquê que eu gosto deles. Que se ele é diretor de cinema e dá esse toque no vídeo de viagem, ela é foda porque ela é cozinheira. Então eles fazem um turismo gastronômico muito foda também, tá ligado? Então é aquele negócio, os caras adaptou o trampo deles pro YouTube pra gerar o conteúdo. Sim, cara, e fica sensacional, porque os dois sabem muito o que estão fazendo, sabe? Tanto ele pra editar o Sim. vídeo, quanto ela e ele também, né? Pra fazer a parte do turismo culinário. Tipo, mano, puta que pariu, eu acho muito legal você ver o que as pessoas comem em outros lugares e querer comer com as comidas também, mano. Uhum. Ou você tentar fazer aquilo lá. Mano, é muito legal. Putz, eu super recomendo. Indicar. Ah, tem que indicar também aqui o canal do Tucano, do Jovem Nerd. Como que é o nome? É muito bom também. Cozinha de Jack. Mano, que canal. Aquilo é lá também. É canal de hétero. Nada de Ilha de cara, Barbados. É aquele lá. Às vezes eu não gosto nem de assistir, tá ligado? Porque a coisa não, parece ser muito boa e eu vou ficar com vontade, tá ligado? É melhor nem assistir. Sim, Cozinha Mas de é muito Jack. Bom mesmo, cara. Sanduba Insano, hein? Sanduba Insano? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? É, já vi já. Não, já vi não, já. Não, sem sacanagem, tá? Eu gosto muito do conteúdo do Tucano, gosto pra caralho da pessoa dele também. Mas pra quem gosta de cozinhar mesmo, eu recomendo mais, pessoalmente, o Sanduba Insano. Gosto muito das receitas que ele faz. Receita de molho, receita de hambúrguer, já fez vídeo sobre blend, muito bom também, fica a dica. Putz, cara, tá batendo a fome. Fica a dica. Cara, outro canal que eu gosto também, já foi melhor, mas o que ele faz é foda, é do Gaveta. Já foi melhor, Gaveta, atrás é foda. Gaveta. Já foi melhor. Hoje tá meio caído, as piadas já não são tão engraçadas. Ah, mas logo no começo, quando é ele pegou sério, porra, era ele fazendo um negócio engraçado, tá ligado? De chorar e dar risada. Aquele do baralho mesmo que você tava falando aí, cara, é uma ideia foda, tá ligado? Já, tipo, não é... Já foi assim, sabe? No começo era mais legal e tal, mas é uma ideia foda. Aham. Uhum. Um outro canal legal de casalzinho, assim, é o Japão Nosso de Cada Dia. Eles foram no The Noite. Ah, não assisto, não. Pô, cara, é muito legal. É unboxing, né? Você não gosta, mas... É interessante ver as coisas do Japão. Meu, tem um canal que é muito velho, que é o... O Carlinhos Troll. Sim. Ah, Realidade Americana. Realidade Americana, isso. É legal. Que ele fazia... Também não assisto muito, não. Ah, eu não assisto também, mas eu lembro que uma época era massa, que ele fazia, pegava umas comidas trash e comia lá dos Estados Unidos. Umas comidas de $1. É muito massa, cara. Cara, agora vamos falar dos tipos de vídeo, cara. Uma coisa que já fez bastante sucesso, que hoje não faz tanto, é culinária, né? Sim. Já fez muito sucesso, mas hoje... Tô esperando o canal de YouTube da Ana Maria Braga ainda. Cara, acho que ela só não entra, tanto faz pra ela, sabe? Ela tá cagando, né, cara? É. Mas isso é uma coisa foda, mas que canal nem... de celebridade da Globo fazendo YouTube, sabe? Muita gente. Não. Muita gente. Ah, tem o Celso Portioli, tá ligado? Né, cara? Celso Portioli tá aí. E é uma coisa pra criança e, cara, ele também foi esperto de aparecer, foi testar outras coisas, tá ligado? Uhum. É engraçado como ele consegue ter um papo legal, mesmo ele sendo relativamente velho. Sim, e como ele é versátil, porque ele consegue fazer uma coisa pra TV, que é sempre ele seguir o script e levar a experiência dele da TV pro YouTube. E fazer da forma que o YouTube precisa ser, entendeu? Mais ou menos isso. Cara, e esse tipo de canal de contar sua infância e tal, que me lembra muito o podcast, por exemplo, Júlio Cocielo, até os próprios Whindersson Nunes e tal, vocês curtem? Porque, cara, o Cocielo, principalmente os vídeos antigos dele, que ele conta, da mãe dele, cara, eu morro de rir. Eu vejo até com minha mãe, porque muita coisa eu me identifico, tá ligado? De, a mãe pegou você e saiu correndo atrás e jogou a chinela, acertou na testa, esse tipo de coisa. Cara, apesar de ser um conteúdo bem trash, assim, tipo, sentar, olhar pra câmera e falar, eu curto bastante essa coisa de histórias da vida, sabe? Como se você estivesse sentado com a pessoa conversando, eu acho legal. Eu acho legal também, só que eu acho que o Whindersson, ele é meio que a exceção disso, sabe? O Whindersson, ele vai ser usado, ainda vai ser usado por muita gente, como um exemplo de meritocracia, quando na minha opinião ele não deveria ser, porque ele é uma exceção mesmo, sabe? Ele é exceção de tanto de popularidade quanto de conteúdo bom do que ele faz. Porque a maioria, por exemplo, o Júlio Cocielo, eu também rachava o bico com os vídeos antigos dele hoje, mas acho que ele, sei lá, mano, ele virou mais um qualquer, igual o Igão, amigo dele, tá ligado? Isso que eu acho foda, esse pessoal, eles não tem... Acho que o pessoal é muito arrogante eu falar isso. Mas o conteúdo que eles acabam tentando fazer de início acaba não tendo consistência pra eles se manterem como artistas, sabe? Produzindo sempre, regularmente, aquele conteúdo de qualidade, entre aspas, né? Cagando muita regra aqui, já, desculpa, gente. Não, mas é verdade. Não é nem cagar regra, é a verdade, tá ligado? Você, tipo, você ficar naquele mesmo formato por anos, cara, vai chegar uma hora que não vai dar, entendeu? O Whindersson mesmo é exceção. Que ele faz, todo mundo gosta do cara. Não é à toa que ele é o maior do Brasil. Mas, tipo, já ele eu não gosto muito. Eu não assisto os vídeos do cara, porque não é uma coisa que me agrada tanto. Eu não corro atrás de assistir. Sei que o cara é foda, entendeu? Risada, sei que é engraçado, mas eu não... Se tiver passando, eu dou risada. Não, sim. Não, dá risada, mas não é uma coisa que eu vou parar e assistir o vídeo que ele soltou hoje, por exemplo. Sim, entendeu? sim. Não, cara, o Whindersson Nunes é o vídeo que eu vejo com a minha avó, tá ligado? Minha avó quer rir. Pô, vamos ver isso aqui. Daí eu vejo com ela, morre de rir, terminou, acabou, nunca mais vou ver. Vocês conhecem? Até mês que vem. Vocês conhecem um canal chamado Chafurdaria? Sim. Já ouvi falar. Chafurdaria? Eu conhecia logo. Exatamente. No começo, agora eu não tô indo muito. Chafurdaria, ó, começa errado porque tem a cara do maluco aqui na fotinha. Antigamente eles eram uma banca. Agora parece que é só o maluco. Eles têm 3 milhões, estão postando vídeo todo dia. Mas ó, no começo eles faziam, tipo, eram umas atuações muito ruins dele e dos amigos dele. Fazendo sobre coisas de escola e tal, e eles também eram do Nordeste, então tinha toda essa pegada legal da realidade de lá e aqui, tipo, as diferenças e as semelhanças, tá ligado? Mas ele não conseguiu manter, cara. Não conseguiu manter a consistência, não. Sabe? Nem de qualidade, nem de visualização. Sim, ele começou junto com o Whindersson e hoje ele tem 3 milhões, entendeu? Então, isso é complicado, porque é muito difícil a gente ver um cara que é grande hoje que faz a mesma coisa que antigamente. Sempre vai ter aquele negócio que mudou, entendeu? Era começou de uma coisa e agora hoje é de outra forma. Acho que os que mantém é esse só. I'm sorry, Dave. Cara, eu acho que vale a pena ainda falar um pouco do quadro em branco, até puxando nossa, aqui a sardinha de novo pro rap, porque se tem uma coisa que eu tô tentando colocar nos meus projetos aí de vida pessoais e que está profissionais, é a intertextualidade que o quadro em branco tem no que eles fazem, tá ligado? De puxar música com quadrinhos, com anime, que é uma coisa que o Brian sabe, que eu tô tendo um pouquinho de ojeriza aí por... Esse é um trauma, sabe? É, o Freud explica isso aí. Você odeia o que você é. E, mas o quadro em branco, ele consegue colocar isso de uma forma que eu acho super interessante, tá ligado? E a intertextualidade, como que eles conseguem traçar esses paralelos entre vários assuntos, assim, que parecem completamente distantes. E eles fazem isso de uma forma, tipo, não Faustão, sabe? De uma forma que no final do vídeo você fica parado, assim, assistindo e fala, tipo, caralho, mano. Eu não... Faz Sim, sentido. Como que eu nunca pensei nisso? E a análise, assim, que você pega, você vê que tem uma vontade de fazer. Não é simplesmente fazer porque tem que soltar vídeo toda semana. É fazer porque realmente tem o que falar, entendeu? Entende, tipo, né, cara? Entende, precisa falar aquilo. Não, e é um carinho com que ele faz o vídeo que é muito massa, sabe? Vocês viram o último? Não. Cara, assista. É meio longo, mas eu... Cara, eu super recomendo. Eu acabei de assistir assim... 15 minutinhos, velho. A gente grava podcast de 2 horas. Então, mas assista, ó. Paranoia Agent, Otesanek, Alice e Hello Kitty. Cara, eu fiquei assim no final. Que ligação. Mano, que ligação. Ele fala de vocês que você... Primeiro que ele sempre fala de alguma coisa que você conhece e outra de que Platão, você nunca iria ouvir falar. É. E Tarantino. É sempre assim, é uma... isso que é legal, né? Uma coisa que você conhece e outra que você nunca na sua vida você iria falar, ouvir falar, se não fosse ele ali comentando, tá ligado? Eles, né? Porque não é só uma pessoa que produz. É uma pessoa que fala, não, não, mas não tem uma mais produz. Uma pessoa que fala. Nunca tem reparei, mais... cara. Não, então... Aqui, pra finalizar, vamos fazer uma pequena votação, uma pequena democracia, qual foi o pior e o melhor aqui pra gente. Daí depois eu vou abrir uma enquete, vou deixar na descrição o pessoal votar, mas eu acho que vou puxar essa enquete lá no grupo do Telegram, melhor coisa. Qual foi o melhor canal? Wagner, seu voto vai para quem? Pra quem? E não fica mandando beijo pra ninguém, porque não é impeachment. Cara, o menor canal, eu acho que eu vou pro... Se o melhor canal, você não falou no programa de melhor do YouTube... Tá errado, velho. Não, é que o João... É que o João pega e fala, o que você indica? Pô, eu posso indicar o... Sei lá. Não, o que você indica é o melhor canal. A gente tá fazendo a democracia, cada um vai votar e a gente vai ver se pelo menos duas pessoas votam no mesmo. Que eu espero que o Stuque consiga fazer, roubar isso aqui comigo e a gente eleger o nosso canal aqui. Então tá, eu vou votar no Rei dos Bacon só pra quebrar vocês. Tudo bem. Tá bom, Rei dos Bacon. É tipo votar no Dr. Ray, é só ele, sabe? Stuque, votem algum aí. Não, acho que vai... Cara, é difícil, cara. Tem muita coisa boa. Mas acho que é... Entre planos. Entre planos? Sim. Eu vou de... Cara, eu sei que eu vou votar na TV Quase. Eu vou dar uma aqui de brasileiro burro, mas eu sei que se eu votar no TV Quase, o Caio vai votar no Entre Planos e vai ganhar. Então eu vou de Entre Planos também. Vou votar na maioria mesmo, porque... Vou de brasileiro burro. Cara, isso é muito errado, você votar pensando no voto do outro, sabe? Eu sei, mas é essa a intenção. Mas eu fico muito... É política brasileira. Mas eu fico muito feliz que você tenha votado no Entre Planos, porque assim eu posso votar em outro. E fazer Entre Planos ganhar mesmo assim. E o meu voto vai pro quadro em branco, então. Eu também acho que... Ah, não, cara, TV Quase! Caralho, quadro em branco pra mim Brian, é muito... O Brian vai ficar muito triste. O Brian triste. Vai ficar triste, mas não, meu voto vai pro quadro em branco, cara. O conteúdo deles é sensacional. E aproxima as pessoas de música no geral, como acho que nenhum outro conteúdo eu vi fazer na minha vida. Eu vou votar num pior que Lucas Neto, velho. Irmãos Neto, porque junta duas merdas... Não vale, tudo... É, acho que vale. Junta duas merdas e coloca numa coisa só, velho. Não, é Lucas Neto Felipe também, Neto, velho. Então. Lucas Neto, vai. Não, cara, vamos lá. Ó, vou falar uma coisa interessante agora, hein. Comparando Irmãos Neto e Lucas Neto, eu prefiro Irmão Neto. Porque não é... O Felipe Neto não deixa ser tão zoado não assim, tá ligado? Eu sou Lucas Neto. Você? Lucas Neto. E tem o... Três Lucas Neto? E tem o Bruno Correia também. Se tem três Lucas Neto, eu não vou poder, cara, não poderia ser diferente, então, né? Eu vou falar aqui, Ilha de Barbados, pra não sair aí, sem um voto, sem uma citação aí, Ilha de Barbados merece essa citação. Eu quero mudar meu voto e eu quero empatar essa bagaça. não tem. Não, isso aqui não é permitido. Não é permitido. O senhor está sendo leviano. O senhor está sendo leviano. Autoritário e fascista. Mas o que é isso? Vamos deixar pro Brian decidir? O Brian decide? Não tem decisão. Vocês três votaram. Foi uma decisão bonita, é só uma homenagem aqui pro Ilha de Barbados, que vocês merecem. Tá bom. É uma homenagem pra vocês fazerem pro Ilha de Barbados, entendeu? Essa situação de pior do ano. I'm sorry, Dave. Então, ouvinte, se vocês ouviram até aqui, mande seu e-mail com críticas, sugestões, qualquer outra coisa, né? A gente tá aceitando qualquer outra coisa, né? Spam é ruim. Qual é o e-mail? E-mail é talktodavecast@gmail.com. Como é que escreve talk? Eu não sei inglês. Talk, não interessa. Se você não sabe escrever talk, a gente pode fazer nada. É, não se esqueça de assinar o nosso feed, dar um follow aí no iTunes ou no feed que você ouve aí no Android. Então, o que mais? Siga a nossa página no Facebook, o nosso Twitter, tá aí também. Tá tudo aí, é. Kantiana. Não, vamos lá. É, eu tenho um podcast solo, mais ou menos aí, ainda não achei o formato certo, mas vou fazendo do jeito que dá, que é o Dailycast. É uma sátira do nome aí, do Daily Vlog, com cast que eu não gosto de podcast. Desculpa aí, cara, mas não gosto de podcast com cast no nome. Já ouvi também no último podcast, e eu também concordo, só acho que vocês estavam falando como se vocês fossem os patronos de falar isso, sendo que todo mundo fala isso, tá ligado? Eu sei que eu não sou o patrão de falar isso, mas eu vou ser o patrão de falar outra coisa, que eu não gosto de podcast que tem um Dave no nome. Hashtag Dave no nome. Eu também não gosto. O cara tem um podcast chamado é tipo internet, eu, mano. Não, vou, como assim, você faz moderno. Não gosto de Dave no nome. Cast eu até aceito. Eu acho que cast tá se reinventando, sabe? Quando tipo a moda gira assim, busca o passado. Agora Dave, o hipster gira. Porque aí Dave confunde. Não. Eu fico toda hora falando assim, ah, Dave não, é João. Opa. É, confunde. Mano, mas aí que tá. Aí aposto que tá que o trocadilho. Que Dave. Não. Eu mandei num grupo do Jovem Nerd o meu podcast que eu fiz sobre o livro do Ozob. E teve gente achando que era um fancast do Dave Pazos. Meu Deus, cara. Nossa, cara, você que é pior. Eu nunca imaginei que isso pudesse. Não, daí eu tomei hate com os caras. Ah, Podosfera tá virando YouTube que os caras fazem fancast do Azaghal. Porra, velho, você nem ouviu o programa. Nossa. É que o nome é Ozob e o tema é Dave. Ah, verdade, é. É, o nome do programa é Ozob, é Ozobcast, verdade. Ozobcast. Então, mas voltando a falar de coisa importante, eu tenho fala, um podcast Kai, fala lá, do, fala tá no começo internet. Ainda, não achei muito formato, mas recomendo a não ouvir, tá? Porque não é muito bom, não. É, além desse que não é muito bom, a gente tem outra coisa que... É, também não é muito, muito lá essas coisas, a gente tenta, né, manter a regularidade, mas o Genilson tá foda. O editor não ajuda. É, o Genilson tá foda, não paga o editor, tá foda. Mas, se tudo, se Deus quiser aí, Papai Noel vai deixar tudo nos eixos pra nós e 2018 vai ser só alegria. Que é o tipo internet. A gente aí é o seu Jovem Nerd, sabe? Tipo, cada um tem o seu Jovem Nerd. Ninguém mais hoje escuta o Nerdcast. Ah, escuta o Papricast, escuta o Não Ovo. Então, escuta o Davecast. Então, escuta lá o tipo internet, chama de seu. Pra quando a gente tiver com milhões, você poder falar, ah, eu escuto desde o 20. Tem vocês aí. Existe um universo paralelo que as pessoas vão falar, nossa, tô ouvindo aqui o Dave, o é tipo internet do João. Sabe, igual falam, tô ouvindo o Nerdcast do é tipo internet. É, exatamente. Mas a gente fala lá de cultura pop, falando de universos paralelos, a gente já falou de Rick and Morty também, um programa muito bom. Gostamos de falar sobre música, cultura pop, sempre fazendo essa mescla aí, saindo um pouquinho da pauta, como todo podcast saudável de conversa de bar faz, mas... E nunca leram meu e-mail, tô muito triste. Manda pro lugar certo que a gente lê. manda pro lugar certo que a gente lê. Mandei pro e-mail certo você não e o... Não mandou. Você também não, não me selecionou pra ser redator do... Como assim, cara? Você nunca pediu? Eu mandei e-mail. Você falou, manda um e-mail com texto. Eu mandei lá. Um poema, não. Aquela palhaçada. Palhaçada, meu Deus. Um poema de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, a maconha. Dessa eu não tô sabendo, hein? Eu mandei pra ele o poema, a cara, pedra foi uma no meio bosta. Do caminho, de não, Carlos Drummond zoeiro, de Andrade. Não, maior zoeiro. O cara se achando engraçadão. Ah, eu quero escrever no site, olha aqui, batatinha quando nasce esparrão pelo não céu. Não foi isso? Caralho, mano, eu... Foi. Eu mandei um poema pra ele, de Carlos Drummond de Andrade, e o cara ficou bravo, mano. Não, mas tem que mandar um poema de verdade, caralho, né, cara? Aí, ó, que essas no coisas... meio do caminho. É, não, é igual pedir arte. Não, é igual pedir arte e me manda Romero Brito, né? Caralho, não tem mano. Como. Gente, quem conhece poesia vai estar muito puto com vocês. Eu mandei no meio do caminho. É rápido. Não, é pra é deixar rápido, puto aqui, mesmo. Ó, é no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tô chorando, cara. Cara, isso é genial, gente. Um dia vocês vão entender. I'm sorry, Dave. Então, esse foi o Davecast. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Acesse aí o podcast do Tipo Internet. Fiquem com os e-mails aí. Chegou o correio. Chegou o correio. Que bom que é quando chegou o correio. Chegou o correio. Que estamos aqui de volta nos e-mails, recados pra falar com vocês, aquele momento íntimo, aquele momento top, aquele momento 10, em que nós estamos aqui pra falar de algum filme, falar de alguma série, falar de algum assunto importante, não. A gente tá aqui pra bater um papo, zoar. Grande papinho. Papo cabeça, né? Não é o Boca, não sei se vocês perceberam, mas é o Ícaro, aquele lindo. Gordinho. Saudades, né, Ícaro? Quanto tempo? Há tempinho já. Então, primeiramente, antes de tudo, vamos, né, mandar um beijo pro pessoal que retweetou, o pessoal que fez, né, o que a gente pediu. Então, primeiramente, o último podcast foi o de Star Wars Os Últimos Jedi, Davecast 21, e quem retweetou foi o Wagner Ribas, @WagnerR63. Meu vizinho é corno, é a rede do Wagner Ribas. Olha só, é, porque o vizinho dele realmente é um corno que eu já estive lá. E dá pra ouvir de madrugada que o vizinho dele... E o Fred Montes, nosso editor, @FredLCG, qual é a rede de Wi-Fi dele? A rede de Wi-Fi dele é R$10 o minuto. R$10 o minuto? É. E ele é assim na edição também, R$10 o minuto, ele não perdoa ninguém. R$10 o minuto da edição, paga nós. E também aqui, olha só, tivemos Dave Drop essa semana, um podcast extra. Grande podcast extra. Que nós fizemos lá no Instagram uma live, daí nós editamos e também lançamos no site, o Dave Drop 3 Podcast, Instagram e Bitcoin, foi alguns dos assuntos que nós comentamos. Só assunto top, né, velho? E quem retweetou, como né, lançou hoje o cast, não deu muito tempo pro pessoal retweetar, foi o Wagner Ribas novamente! @WagnerR63. Qual é a rede de Wi-Fi do Wagner? Cara, a rede do Wi-Fi dele, eu não sei, mas a do vizinho, ele respondeu, cara. É corno, é você, babaca. Essa aí, a gente tá fazendo uma mini novela. Novelinha. Semana que vem tem mais. Esses foram os retweets, se você quer aparecer aqui na nossa leitura de e-mail, você tem que fazer o quê, Ícaro? Cara, pra você, tem que retweetar, ok? Tem que retweetar aí os episódios e os shows, beleza? Aí você já vai estar aparecendo aqui e a gente já vai estar descobrindo teu Wi-Fi aí, meu querido. Vamos pros e-mails, então. Vou começar a ler aqui. O primeiro e-mail que a gente tem é o do Thiago Emílio Sutra. Tem 20 anos e é lá de Guaramirim, Santa Catarina. Olha que incrível. Ele perguntou, ei, o que é aquilo de carne moída que vocês tantos falaram no cast Justiceiro? Fique com medo de procurar. Um abraço pra ti. Como que a gente explica como isso, como é que cara? A gente vai explicar isso? Assim, ó, imagina, você tá de noite. Não, vou explicar isso. Não, começou a explica agora, que não, eu não quero... Não, assim, ó, faz o seguinte. Essa pica vai não digitar, é minha, essa pica da aspira. Faz o seguinte, você vai lá no Google e digita uma carne moída que tu vai conseguir achar. Não fica com medo, não precisa ficar com medo. Pode procurar que tu vai gostar. Beleza, aqui é essa aqui que a gente falou, www.tudogostoso.com.br, receita de carne moída simples? É essa aí mesmo, é bem essa aí. Que lindo, é isso, cara. É que a gente tá falando, nossa, que nojo, é o Pino lá do Los Chicos, ele não gosta de carne moída, só isso, gente, calma. É, pô. Puxa. Gabriel Reinert, 17 anos, cidade Floripa. É, o pessoal de Santa Catarina marcando tá presença forte, aqui no Davecast. Né? É. Olá, Davecasters e convidados, coração. Agora eu tenho uma pergunta aí, cara. Você é um Davecaster ou é um convidado? Cara, eu acho que eu sou um Dave Cast, só que eu sou aquela... Sou um easter egg. Eu apareço de vez em quando. Não, não. Vai começar a aparecer sempre agora, porque eu vou não, brigar. Agora vai ser sempre. É só chamar. Aí sim. Quando vocês farão um podcast sobre Nintendo Switch? Vi no Twitter que o Boca comentou algo sobre. Cara, Nintendo Switch, velho, é um assunto interessante pra trazer aí, velho. Não só o Nintendo Switch, mas como outras plataformas, né? É, sim, videogame no geral, né? Videogame, muito, sim. É muito legal. Bom, isso aí eu vou passar pro Boca responder pra você. Vou mandar o seu e-mail. Ah, você não mandou seu e-mail. Então, Gabriel Reinert, próxima leitura de e-mails ele vai responder pra você. Ele vai estar na próxima leitura de e-mails, prometo. Mas ele quer sim. Ele me falou que ele quer, mas eu não vou participar. Então ele vai caçar os convidados aí que entendem de Nintendo Switch. Teremos um podcast sobre isso. Bom, pessoal, essa foi a leitura de e-mails, recados, críticas e sugestões. Vocês mandam para talktodavecast@gmail.com. Entra lá no iTunes e dá 5 estrelas pra gente. Deixa um comentáriozinho também. Isso, isso. E também aproveita e entra no nosso grupo Super VIP Ultramaster Top Zica da Balada do Telegram. Que é t.me/tipodavecast, que é lá com o pessoal do É Tipo Internet, é bem legal o grupo. E curta nossa página no Facebook, que é facebook.com/davepodcast. E esses foram os e-mails. Valeu, Ícaro, muito obrigado. Valeu, João, até mais.